Tá chovendo, Mihaly Hidalgo, e acaba com isso. A torcida fica pedindo ao diretor de prova que termine. Todo mundo balançando os braços, pedindo para que ele termine a prova. Aí o Senna. Vai ele. Uma volta. Mihaly Hidalgo aponta para ele, uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final, ele virou 25 e 1, Patrese 24 e 7, pouco mais de 4 quilômetros, mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada, tendo um drama reservado no final dessa prova. O Senna, a Senna, avisa, aponta. Aí vai ele. Puxa para a direita. Está chovendo. As gotas caem ali na câmera colocada no carro de Senna. São poucas curvas para o final. Ele vai deixando misto. Vai no capricho Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Hidalgo. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar aí Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Vem para a reta, vai para a vitória. Mihaly Hidalgo, Ayrton, Ayrton, Ayrton.